levantar as nossas mãos e vamos adorar o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória pertencem ao seu nome.